Ou você está sintonizado no Rio de Janeiro em 91,5, ou em Barcelona em 104,5, ou em Granada 107,1 FM, livre, através das rádios Interferência, Bronca e Almaina. Está no ar novamente um delírio sonoro, uma experimentação. Boqueca de Siri. Viva as crianças! Viva a aldeia Maracanã! Viva o clube de regatas do Flamengo! Este programa não é representado por Dilma Rousseff, Sérgio Cabral, Eduardo Paes. Ele é produto de um direito contido no artigo 19 e, portanto, inalienável e sem necessidade de concessão. Viva o software livre, a mídia livre. Muqueca de Siri, Siri de Muqueca e Muqueca de Siri, não é? Pisca, pisca, pim. Pisca, pisca, pim. É o agogô fazendo seu pim, pim. Teco, teleco, teco. Teco, teleco, teco. É o repicado do meu tamborim. Tansca, tinsquindim. Tansca, tinsquindim. O meu chocalho está botando pra quebrar. Tuns, tuns, cundum. Tuns, tuns, cundum. É a marcação do meu ziri guidum. Muita mulata batucando no terreiro, e lá no canto uma cuíca soluçar. Isto é o samba, o meu samba tem pandeiro. Capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim, capim você estiver na água e não souber nadar, eu vou te jogar uma pedra pra você segurar, pra você ficar ciente de aonde é seu lugar. Baixista original, Olinda Style, me deixando assim ligeiramente opaco, sem estilo, desprovido de atitude, pois seu sorriso é morno e o meu peito é só fio, fio. Lá vem ela, lá vem, vem, vem, que o mais cândido fã do Stephen Malcolm eu devia ser. Chega sempre com aquela arrasadora quietude e o perverso olhar transbordando de uma placidez mortal e inocente, mas que suavidade fulminante. Bye-bye. dançar. Com olhar de donzela, ai, ai, ai, Anete, como ela é mimosa. É que ninguém entende o mangue boy. Cheguei. Pode ir. quero viver assim, sem meu céu, sem a minha luz, sem meu sol, sem você, que é toda a razão. Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa, que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love. Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má, eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa, que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love. partir você voltou de vez. De malacuia e um presente, a promessa de continuar a fazer da minha vida um bordado de renda de chita fila. De música de sucesso, espera, mas espera sentado contemplando o retrocesso. Pudera quem pensa em lucro e grana, pensa, engana, drama e fama. Pondera, ser artista não é empenho? Estuda o instrumento, palavra, sentimento, gravar, divulgar, negociar, cobrar, muito ensaio. Tudo isso dá trabalho pra, tudo isso dá trabalho pra caramba. Tudo isso dá trabalho pra, tudo isso dá trabalho pra caramba. Compra o nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Compra o nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Mas que hora? Mas uma crise de mercado, se não tem QI, tá ferrado. Patrocinador evapora. E a tele de incentivo acaba dando crivo pra quem já está muito bem servido ou tem um marqueteiro querido. E quem tá fora do grande esquema enfrenta mil problemas. Agora, também é quem dá o tom porque tem o poder de fazer qualquer som. Decora o próximo refrão por dentro, que é o hit do momento. Decora o próximo refrão por dentro, que é o hit do momento. Compre nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Compre nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Nossa fórmula de sucesso. Embora, pra ter acesso é um tanto quanto complexo. Até rola, mas tem que divulgar, produzir, seduzir. Vitrola, mesmo sendo que era ou rebola, ou rebola, ou não a mola. Evapora quem espera bater na porta e fazer suas linhas ainda que tortas. É uma estrada em cada passo que meu caminho mesmo traço. É uma estrada em cada passo que meu caminho mesmo traço. Nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Compre nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Radioslibres.info na Espanha, drm-brasil.org. Saiba o que está acontecendo com o rádio digital. Está na reta final da escolha do padrão brasileiro. Defina-se: fora aberto, fora HD Rádio, dentro DRM, digital, rádio.org. chora maré, o canta maré, quem vai te encantar? Egoiamum, cesta da paixão. É. Olha palmo pé, não é peixe ou é? O garrancho é rei, mangue pra rei, não põe luto não. Vai contar pra quem e com quem contar? Grilado e só nesse miserê. Vai gozar o quê? Vai viver de quê? E quando engrossar, quem vai lembrar de te socorrer? Nesse lodaçal, cara de pau que te acomodou. E quando tu morrer, entre limo e sal, só vão comentar, é o tal que quis a sobreviver. And all the things that you do to your face.

Preta Julieta na cabeça atrás, a trouxa, frouxa, o pensamento dentro, tempo, lenço, lenço, o cesto na mão, a lata de sabão no coração. Preto Benedito, todo seu amor é Benedito. Preto Benedito, todo seu amor é Benedito. Preto Benedito, belo, bonito, bacana, Benedito Bonifácio, batuca batendo surdão, vive sambando, ano inteiro Benedito, batuqueiro faz no pé e na mão. Ele vem sorrindo, feliz por saber que sua solidão pintou em Julieta, que é seu coração. Não quis ter na vida mais do que já tem. Enfim, pouco é bom pra quem não tem. Preta vem a preta, Julieta na cabeça atrás. A trouxa, frouxo, pensamento, vento, tempo, lenço, lenço. O cesto na mão, a lata de sabão no coração. Preto Benedito, todo seu amor eu benedito. Preto Benedito, todo seu amor eu benedito. Preto Benedito, belo, bonito, bacana. Benedito Bonifácio, batuca, batendo surdão. Vive sambando, ano inteiro. Benedito, batuqueiro, faz no pé e na mão. Ele vem sofrendo, ele vem sorrindo. Benedito, Julieta, Benedito, Julieta. enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão, você sabe, você tá ligado. Que é certo é sem caô. fingers change and change and sway, but they still stay the same. The songs that we sung when the dark days come are the songs that we sung when we chased them away. If I ever found a pot of gold, I'd buy bottles untold of the nectar of the vines. 'Cause I'm gonna die with a twinkle in my eye, 'cause I sang songs, spun stories, loved, laughed and drank wine. Tomorrow is another day. The cats are out to play, to play. That old rusty spaceship wants to sail into the Milky Way again, on a river of red, red wine. Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Let's have some fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. We'll drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink. A toast to the sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Viva o software livre, viva a cultura livre, viva o rádio livre. directo a ideales, a la lucha en el cemento, directo a lo que sale ni más que en el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía. Se caen en la asamblea, la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vida. Me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Malvina les sirvan desayuno, glifosato y arriz. Y te lo digo, te lo canto. ¡Vuela Monsanto! Te lo digo, te lo canto. ¡Vuela Monsanto! Te lo digo, te lo canto. ¡Vuela Monsanto! Te lo digo, te lo canto. ¡Vuela Monsanto! Te lo digo, che. Te lo canto, che. Te lo grito. ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, intercando a la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del puto de Azar. El gobierno está siendo cómplice de todo esto que nos está pasando, compañeros. El gobierno nacional, el gobierno provincial y el intendente Alzano nos están golpeando, nos están amenazando, nos han pasado muchas cosas. Sabemos que esta es una multinacional extractivista que viene a expulsar a los campesinos, a talar los árboles, a robarnos lo que no es, a adueñarse de nuestras semillas. Pedimos que todos se acerquen al gremio a defender nuestros derechos, que es el derecho a la salud y a la vida.